Até queria conversar, mas eu preciso escrever. Soltar as coisas que eu vejo que eu preferia nem ver. Por mais que quando eu souber seja algo solucionável, se eu souber e não ajudar, vou me sentir o responsável. Não que eu não seja, é foda amigo, criar contigo. Tá envolvido, virou bandido, despercebido. Passou na infância, mas tinha crescido. Religiosa era a tolerância do proibido. Tinha vivido umas coisas ruins, nem tanto assim. Nesse caso foram estopim, não para mim. É um erro onde os meios estão justificando os fins. Mas o rap não se resume a drogas no camarim. No fim, lá na final, sozinho, na bacabal, demonstrei que vitória é vencer o individual. E se a força que mantém contato se chama normal, o atrito é o maltrato implícito social. Julgo desigual desde o período colonial. Vimos índios escravizados por motivo racial. Plataforma da reforma do período digital. Tu se conforma com a norma e aceita, tá tudo igual. Namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso. Esse tipo de som hoje em dia é que tá deixando o nego aí famoso. E se pararem um dia pra me perguntarem por que eu não tô rico e famoso, é que eu não canto, acha nem funk, só quero uísque, que sou muito orgulhoso. Senhor, peço licença, gostaria de fazer um pedido. Carinho, amor e benção. Não sei se é mal do homem, tô achando que é doença. Eles fazem maldade ao próximo e bota a culpa na crença. 1989 eu nasci, sempre observei a minha mãe na correria. Tinha vontade de cantar, então eu escrevi. Só espero passar tudo aquilo que eu queria. Ó, quem diria? O moleque da periferia passou dos 20 pra família, trouxe alegria no dia a dia, irradiava simpatia. E na comunidade humildade era criar. Viveu umas paradas erradas na madrugada, mas quem nunca fez coisa errada, que dê pedrada. A nossa jornada é árdua, em duas vezes são meses. Fazemos pazes, se ameses, sem palhaçada. Queria ser matemático, mas não aprendi a fazer conta. Aprendi do modo prático, que nunca desaponta. Minha função inversa do cotidiano, minhas coordenadas vividas, planos cartesianos. E esses danos como figuras geométricas, se é cada um no seu quadrado, porque existe réplicas. Enquanto uns procuram fórmulas de aritmética, por uma razão sobre progressão periférica, numa escala numérica, o que é progredir? Atingir um número acima, foi assim que aprendi. Mas depois de revisar, uma coisa eu refleti, que progressão faz alusão a tal palavra, dividir.